Menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó. Menino de vó vai deixar vovó. Menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó. Menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó. Na casa de vovó só nasceu desmantelado. Chega fim de semana, vamos beber dobrado. Vovó se preocupa com a farra dos netinhos e fica na calçada só cantando assim. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó. Cabaré quando manda eu fecho. Mulher com frescura eu deixo. Vem com a Luan, piseiro do barão. Ah, ladrão. Na casa de vovó só nasceu desmantelado. Chega o fim de semana, vamos beber dobrado. Vovó se preocupa com a farra dos netinhos e fica na calçada, ou só cantando assim. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar.